Diário de bordo! Uma multidão de homens reunidos é muito mais crédula do que cada um deles separadamente. Porque o simples fato de ter sua atenção concentrada sobre um único objeto é uma espécie de monoidealismo coletivo, assemelhando-se ao estado de sono ou de hipnose, de onde o campo da consciência, singularmente reduzido, é invadido inteiramente pela primeira ideia que se ofereça. E é isso aí, pessoal. Começamos aí com essa frase de Gabriel Tarte, francês, para falar de um filme que não é francês, é alemão. Die Welle, A Onda. A Onda. E aqui comigo temos ele, Vitinho. E aí, meus queridos, e as idades sobre a Meinung das Diktatur in Deutschland nicht mehr möglich waren. Meu Deus, eu vou colocar isso de trás pra frente aqui. Esse aí é o disco da Xuxa, né? É o disco da Xuxa ao contrário. Sim, verdade. Muito bom, gostei. A minha diagonal temos ele, Iago. E aí, pessoal, meu nome é Iago, e como sempre, o que estraga é o fã, né? Exato. Nossa. Garoto Chimbinha. Fala galera, quem fala é o Chimb, e hoje vocês, com esse episódio, vão aprender que massa é muito mais aquilo que vocês utilizam em casa. E à minha frente ele, Arthur. E aí, aqui é o Arthur e, por definição, massas são idiotas. E aqui é João, e por definição, massas engordam. Que bosta. E é isso aí galera, vamos agora para a nossa sessão de recadinhos. Recadinhos. E é isso aí, galera. Vocês acabaram de entrar na nossa sessão de recadinhos. Recadinho. E aqui o recadinho que eu tenho pra você hoje é fazer vocês passarem vergonha, sim. Vocês ouvintes que estão aí ouvindo a gente sempre. Vocês ouvintes que estão ouvindo a gente? Sim, com certeza. É isso que o ouvinte faz, cara. E hoje o que eu vou fazer pra vocês, o recadinho de hoje é, eu vou falar nomes aleatórios de ouvintes nossos. Vamos citar e excitar nome aqui. Opa, hoje. Opa, muito bom. Por que não, né? E vamos lá. Alex Oliveira. Gabriel. Oriano Fernandes. Irlanda Vidal. Amanda. João Paulo Freitas. Carol Bernardi. Johan Augusto Tanus. 0301190. Bruno de Marrone. Bárbara. Fernanda Melo. Kevin Werneck Vitória. Caio. Jacqueline Marisa. User 3. Thay. Gabriel Alves. Augusto Ramon Lobo. Guilherme. Baixinha Abusada. Deso Alves. Lucas Carvalho. Francisco. Um abraço, Marques. User 70587042. User 35767383831. Matheus Guimarães 40. João Vitor. User 85769434. João. Encerrando, sim, não podemos deixar de falar dele, uma aqui semana na vida Early Pro Unlimited Plan. E é isso aí, muito obrigado muito vocês. Bom. Não falamos o nome de todos os ouvintes, mas talvez no futuro próximo podemos falar o seu nome. 87,9, a frequência do sucesso. E é isso aí, galera. Hoje reunimos aqui nosso time de elite para falar um pouquinho sobre esse filme. Esse filme sensacional, esse filme muito legal. Show! A Onda. Esse filme é top, né? Vamos combinar. Top, Rogerinho. E vamos falar um pouquinho sobre o filme, por favor, Iago, fale um pouquinho pra gente. E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar então do filme A Onda, que se trata de um professor que tá ensinando sobre regime fascista na escola, e os alunos questionam ele sobre como um regime fascista seria instalado agora que a nossa sociedade já tem conhecimento sobre o regime fascista, né? E na versão alemã do filme de 2008, ele resolve fazer um experimento na escola para mostrar para os alunos como que isso conseguiria acontecer na Alemanha de novo. E no experimento americano, que deu origem ao livro e ao filme, ele resolve fazer para mostrar para os alunos que um regime fascista também se instalaria nos Estados Unidos, e não somente na Alemanha. Nas duas obras, o experimento dura uma semana e ele mostra que, na verdade, ninguém está imune a isso, assim, que é um regime que seduz muito fácil a população para participar dele. E às vezes, mesmo você dentro dele, você não percebe que você está dentro dele. Tipo, é a coisa que todo mundo no final da experiência ficou tipo, caralho, a gente estava fazendo mesmo aquilo que a gente falou que a gente não ia fazer. Exatamente. Não, não só não percebe, como não estamos percebendo. A gente vai debater mais tarde, mas isso tem muito a ver com a cognição social e tudo mais. Sim. E é isso aí. E é o filme alemão, né, de 2008? Isso, o último filme, que eu acho que foi o que todo mundo viu pra preparar pra pauta, Ele foi dirigido pelo Dennis Gaisel em 2008. E o livro, ele foi feito em 1981. E o autor chama Todd Strasser. Cara, eu vou falar uma curiosidade rápida sobre esse livro. Que ele agora, a leitura dele é obrigada nas escolas alemães. Sério? Sério, é obrigada a leitura dele. Ah, eu acho justo. E melhor acho do que aquele outro My Camp, né? Bem melhor. Sim, com certeza não é obrigado. Mas o é uma coisa engraçada sobre My Camp, que ele passou do tempo de virar. Agora ele é uma obra pública, né? Sim, basicamente. Sim. Então, eu não sei explicar exatamente como é que é o rolê, mas parece que eles não podem mais proibir o livro de ser comercializado. Na verdade, é assim, quando o autor de uma obra morre, tem um espaço de tempo, acho que são 50 ou 75 anos. Depende da lei vigente no país. Nos Estados Unidos são 50 anos. Nos Estados Unidos são 50 anos. Depois de 50 anos da morte do autor, cai em domínio público, a gente fala. Ou seja, o material intelectual em si não pode mais ser cobrado. Esse é o rolê. Mas a impressão tem... é cobrada. Não, sabe? Ninguém tem direitos sobre a obra. Assim, ela deixa de ser uma propriedade, mas a propriedade intelectual nunca pode ser. Ela nunca expira. Mas por exemplo, expressei meio mal, mas é isso. Eu posso imprimir na minha casa sem dar direitos autorais pro autor. Isso. Exatamente. Não, os direitos autorais você sempre tem que dar. Você sempre tem que falar quem é o autor. A autoria, ela é perpétua. Perpétua, isso. Agora, o direito de posse, então assim. É muito relacionado ao Tolkien, por exemplo. Sim. Né? O Tolkien. Pra quem não sabe, ele escreveu O Senhor dos Anéis, O Hobbit e tudo mais. E os direitos da propriedade intelectual estão com a Warner, né, do Hobbit e do Senhor dos Anéis. Uhum. Mas os outros livros são de propriedade do Christopher Nolan. Christopher Tolkien, desculpa. Eita, eita, rapaz. Eita. Opa, o cinéfalo chora aí. Como mas o pequeno, né? O Christopher Tolkien, salvo engano, ele tá dando umas pedaladas aí pra continuar com os direitos, né? Ele não queria nem que fosse feito o Hobbit, foi por isso que isso se alongou mais do que deveria. Exatamente. Mas aí, no caso do My Camp, os direitos de autoria são do Hitler, mas os direitos de propriedade que estavam bloqueados não são bloqueados mais. Exatamente. Pra quem não entendeu o que a gente tá falando, é o livro Minha Luta do Hitler. De quem? Escreveu quando tava preso, Hitler. Né? Quem é esse cara? Sei não, um cara doido aí. Que pensa. O Adolf Hitler. Ouvi falar que o bigode dele tá na moda? O Chaplin que falou isso, né? Verdade. Real. E cara, vamos falar um pouquinho sobre como que esse experimento funcionou. Tanto, sei lá, no filme, quanto no experimento de verdade. Ele foi dividido em dias, né? Que o professor, ele foi lá, certo? Ele até repensava nos dias se ele queria continuar ou não. Sim. Mas assim, no primeiro dia... pelo menos no alemão, ele sentiu uma turma um pouco meio... Não tava ligando o que ele tava falando. De novo, a gente vai ter que ouvir falar sobre isso. Aí ele já começa com umas coisas meio básicas, que é, sei lá, vamos corrigir a postura, vou colocar um respeito, eleger um líder. A figura do líder é extremamente relevante, porque quando a gente constrói um líder, existem tipos de líderes. Você pode ter um líder porra louca, que fala foda-se. Você pode ter um líder democrático, e você pode ter um líder... autocrático. Sim. A diferença é, o líder autocrático mantém um poder sobre o seu grupo de forma melhor, mas a qualquer instante é uma bomba relógio que essa merda pode estourar de um jeito inacreditável. E todo movimento, para ele ser coerente, ele precisa de controle. Sim. Né? Então ele precisa de um líder e de uma figura que guia, porque senão ele sai do controle e acaba virando uma onda. E fica aí o spoiler. Mas é uma questão que a galera precisa ter uma imagem pra se inspirar também, né? Tipo, aquele líder sem falar, caralho, eu tenho que ser que nem aquele cara tá fazendo certo, eu queria ser. Cara, e o engraçado que o filme alemão, tipo, parece que o professor meio que tava na louca sem saber o que tava fazendo, porque ele simplesmente, tipo, ele abre pra eleição. E foi o líder porque foi votado, sabe? Sim. Sim. Então, talvez não teria acontecido tudo o que acontece. Sim. Pra dar mais um contexto sobre o professor... ele queria dar aula de anarquismo, né? Sim, no alemão, sim. E a figura dele no filme, ela é bem construída pra esse lado anarquista. Sim, então. É pra dar um choque, né, cara? É uma figura que desafiava o sistema, isso, é um cara que ele... Ele era um cara que ele usava camisas de rock and roll, sim. Né? E de bandas fora da Alemanha. Sim. Então seria, tipo, um cara fora do nosso ciclo social. Um outsider. Social, né? Um outsider. Era um cara que... se dizia, né, um cara que tinha um estilo de vida um pouco diferente, né? Alternativo. Então ele morava perto de um lago, ele nadava todas as manhãs. Sim. Então, era uma figura que, se a gente julgar, né, a primeiro momento, você fala, esse cara nunca vai ser um líder autocrático, sabe? Então, é uma figura que eu acho que o filme construiu muito bem no começo do filme. Sabe? Pitinho, eles nunca são. Cara, e o que é engraçado... cara, o que é engraçado é que, tipo... ele não ter conseguido pegar a aula de anarquia pra dar, que o outro professor pegou, sim, meio que foi um dos motivos, um elemento que fortaleceu o grupo, porque criou um inimigo, né, cara? Sim, sim. Porque ele fazia de tudo pra atrapalhar a aula do cara que era embaixo da aula dele. É um dos pontos mais fáceis pra você organizar um grupo, né? Você aponta um inimigo em comum. Em psicologia social a gente trata muito bem isso. Tem dois conceitos chamados frustração e agressão. Na relação intergrupal é muito comum que um grupo se frustre, seja pelo motivo que for, e dirige essa frustração em agressão em outro grupo. Isso rola muito com preconceito, sabe? Tipo, um grupo tá frustrado com alguma definição política, econômica, o que for, ele vai tornar essa frustração agressão com outros grupos, uhum, que se exibido na forma de lixamento, do que for. É muito foda falar sobre isso. É meio que o oprimido querendo oprimir. Poderia falar isso ou seria... Na verdade, ele começa como um oprimido querendo se defender. Depois que esse, sim, oprimido ganha força e corpo, sim, aí nada impede ele de, mas, oprimir também. O oprimido, ele faz parte de uma minoria. Aí ele tem uma outra função dentro da sociedade, outro contexto. Mas a frustração e a agressão funciona para todos os grupos. É realmente uma característica grupal de relações. Então, e esse primeiro dia que ele fez só algumas coisas leves, quer dizer, não tão leves, mas exigindo uma certa disciplina da turma, que era basicamente fazer com que eles se sentassem corretamente, e toda vez que alguém fosse falar alguma coisa, fazer uma pergunta, fazer um comentário, tinha que se levantar e falar, senhor, tá aqui minha colocação, não sei o que, e sentar de novo. Ah, e teve uma coisa importante no primeiro dia, que tipo, tinha gente meio que desafiando ele ainda. Sim. Tipo, mesmo ele tentando falar, não, vamos fazer essa experiência, aí o cara falou, não, não vou levantar pra falar nada. Ele pegou e simplesmente expulsou a galera da sala. Sim. E bem que mostrou que ele não tava brincando, tipo, que ele não tava, sim, ali só pra, ah, vamos fazer isso aqui, quem não quiser fica ali olhando, não. Quem não quiser, sai. Quem não quiser, sai, ou você entra, você não entra. E isso tem que ficar claro também pra gente entender como o estudo antropológico da coisa. Tipo, primeiro você estabelece regras e você segue elas, e assim, você aplica elas. Se a pessoa concorda ou não, não importa. Elas estão lá, são estabelecidas e elas têm que ser seguidas. Quem continua disso, né, que o João vai poder falar nos próximos dias, e aí ele vai caminhando, né, nessa escada pra estabelecer um regime. Sim, cara. Aí o segundo dia ele chega e ele se depara com uma sala completamente disciplinada. Que todo mundo já tava cumprindo tudo que ele fez, falou no primeiro dia. E se não me engano, no filme também, no segundo dia ele já propõe uma saudação. É, né? A saudação, na verdade, ela é a coisa que, o que ele estabelece no segundo dia é o movimento de manada, né? Então aí a marcha... Sim, aí ele propõe uma marcha que na verdade é pra atrapalhar a aula do outro professor. Sim. É. Mas você já coloca os indivíduos pra trabalharem em conjunto. Sim, já aponta o inimigo. Você já cria o senso de comunidade e tudo e já aponta o inimigo. O que exatamente ele tenta focar muito no segundo dia, que fica bem explícito no filme, é aquele sentimento de união da sala, sim, em si. Porque ela até coloca tipo, gente com nota alta, com nota baixa, coloca lá da lado, quem tem dificuldade em uma coisa, quem tem facilidade em outra. Ele coloca pra ajudar a galera. Sim, né? Ele então... faz tipo, trabalho em equipe, união é poder. Ele, sim, isso, exatamente. Verdade, essa é a frase. Ele tenta trazer aquela ideia de que ali todo mundo era igual. É, um dos aspectos legais de destacar, tanto da marcha quanto da parte da união. A união é uma parada engraçada porque ele usa a palavra Mannschaft. Que Mannschaft não significa só união. Significa, assim, família. É uma parada bem mais forte do que só união, sabe? Não, não é... Não é assim, porque união em português ela é bem clara, né? Essa, é um sentido de que, sei lá, tem elementos diferentes, mas tão, com objetivo em comum. Então, tão, sei lá, como posso dizer, tão homogêneos que a gente não consegue talvez, diferir. Talvez, assim, um exemplo claro, né, que a gente consegue ver em português seria a diferenciação entre grupo e equipe. Mannschaft estaria mais para equipe. É um time. Porque as pessoas... É um time. Porque as pessoas trabalharão junto para o mesmo objetivo, sim, sabe? Na psicologia social a gente faz a diferenciação de agregado social e grupo social. Agregado social é um grupo que não tem características em comuns, mas estão ali presentes fisicamente para determinada atividade. É um time, uma equipe. Uhum. Agora, o grupo social, ele tem características em comum. Uhum. Ali, eles estão juntos por algum motivo. E no caso do filme... É interessante que esse grupo, ele é formado pela sala, né? E ele nasce ali um novo organismo. Sim. Um grupo, quando ele nasce, ele é uma, é muito mais do que a soma das partes. É uma coisa holística. Então a união de um grupo social é diferente do que a soma das partes desse grupo. Legal. É, tem um caso também, na, se eu não me engano, ou é no primeiro ou no segundo dia, é, que uma menina, ela começa a... Ele pergunta alguma coisa e a menina começa... Começa a retrucar. A dar uma ela começa a dar uma resposta muito longa. Nossa. E ele impõe a regra de respostas curtas, regra, né? É no segundo dia. No segundo dia, tipo, né? Ela levanta e fala, tipo, um textão pra ele e fala, não, agora você vai sentar, você vai respirar, você vai levantar e você vai, tipo, resumir isso em 4, 5 palavras, ligado? Direto. Eu achei legal ele ter colocado isso, porque você fazer com que a pessoa resuma as suas palavras, você faz com que ela perca a profundidade, sim, do discurso também, limite, sabe? Limite sua capacidade de opinar. De opinar e de, sim, pensar. Sim. Porque, assim, você tem que expressar só um ponto de vista do seu... São um lado do seu ponto de vista, né? Você não, sim, pode expressar de tudo. Mas ao mesmo tempo, ele também te força a pensar sobre o que você vai falar. Sim, sim. Também. Mas a pensar... Mas a pensar de uma forma limitada. É, sim, você, sim, você começa a pensar sobre todas as consequências que seu discurso pode ter. Sim, sim, sim. Nesse ambiente mais hostil, mais... Então, assim, é uma parada que eu achei bem legal, assim, ele ter colocado na sala de aula, sabe? Respostas curtas agora, sabe? Então, só pra fazer o adendo, ele estabelece regras, ele cria um inimigo em comum e ele começa a limitar a pessoa, sim, com a forma de expressão. Sim, aí ele já começa a criar elementos de identidade do grupo. Sim. Que, por exemplo, começa, não no filme, começa, no filme não começa com a saudação, mas é tipo, a saudação é claramente muito parecida com as saudações nazistas. Sim. Isso, tipo assim, foi na cara. Teve um momento que... Não é engraçado, desculpa. Mas que ele faz o movimento da onda e ele levanta um pouco o braço. E aí algum aluno fala, não, sem levantar o braço. Sim, sim, sim. Porque lembra, né? Claramente lembra a saudação nazista, né? Então, essa questão do cumprimento, primeiro ele estabelece, na verdade, o uso de, sim, uniformes. Sim, no filme alemão, sim, ele estabelece um uniforme que todo mundo deveria ir de branco. Olha, sim. E já no primeiro dia que ele estabelece o uso de uniforme, quem já não usa, não vai de branco, já é. Já foi exagerado. Já tá fora do grupo. Mesmo que a pessoa tava do lado da outra pessoa ontem, ele já, sim, é segregado por uma diferença só visual. E a saudação, no filme alemão, ela é criada já pelos alunos pra, sim, eles se reconhecerem fora, sim, do ambiente onde eles não estão uniformizados. Olha que loucura. Cara, é sensacional já, esse filme. Já cara. É um sinal que os próprios alunos estão identificando esse objetivo em comum. Sim, né? Sim. Então, eles compraram já a ideia. É como se fosse a sementinha foi plantada e ela começou a brotar das suas raízes. E, sim, sim. Enfim. Uma coisa também que é importante, que eu acho que a gente não comentou, é que no segundo dia ele vê que tem um moleque desenhando na mesa. Ele chega no moleque e fala, nossa, podia criar uma logo, sim, sim, pra gente. E do segundo pro terceiro dia, eles meio, tipo, espalham essa logo na cidade inteira, tá ligado? E isso faz, tipo, atrair muito mais gente pro movimento. Tipo, alunos que estavam na classe de anarquia começam a falar, porra, a auditocracia é massa. Vou colar lá pra ver como é que é. E eles começam a recrutar gente. Tipo, e ele fala que é meio que pra difundir, pra chamar mais gente mesmo pro movimento. Que eles falam que tem que juntar mais gente, porque quanto mais gente, mais forte eles vão ficar. É a propaganda, né? Sim. E é engraçado porque o movimento começou a tomar notoriedade na escola porque os alunos começaram a se destacar e melhorar, tipo, academicamente. E isso acabou fazendo que atraísse mais pessoas, além da camisa branca e além do começo de segregação, né? Porque as pessoas viam, tipo, ah, isso aqui é só pra onda. Fazia com que as outras pessoas quisessem, então querem entrar nessa onda, então. Fazendo um apanhado geral, é muito louco a gente parar pra pensar o quão simbólico a gente é. Sim. Que reúne esses alunos são uma camisa branca, uma logo e um movimento com braço, velho. Quando a gente para pra pensar no dia a dia, a gente é muito simbólico e não percebe isso. Você tem noção de que um pedaço de papel, na verdade, um conjunto de pedaços de papel escrito, tipo a tinta, é o que mantém um país no lugar? Sim. Você já parou pra pensar a fragilidade do código que mantém isso no lugar? Eu acho que não entra nem nessa questão do símbolo, assim. O símbolo é só uma forma de representar aquilo, mas o que atrai todo mundo é o ideal. Sim. Sabe, você não tá unido no Estado pelo papel que representa o Estado, você tá unido embaixo de um Estado pelo que o Estado pode representar pra você, pela experiência de estar embaixo dele. Mas eu discordo de você, Iaco. Eu também discordo. Eu acho que eu concordo que realmente isso acontece, mas acho que uma parte da população relevante, sim, tá embaixo desse Estado, pura e simplesmente porque esse Estado oferece pra ela um símbolo e onde depositar sua libido ali, sua energia, sabe? No sentido de que, olha, essas pessoas que estão aqui comigo, elas são iguais a mim. Olha, sim, que louco, eu faço parte de alguma coisa maior. Eu acho que entra, só fazendo um adendo, nessa relação da marca, né, como ela representa, assim, é um, sim, adendo bobo, mas você vê algumas marcas, tipo assim, a Oakley, por exemplo, sendo adotadas por grupos de periferia. Sim. Eles não estão lá pelo símbolo da marca, eles não estão lá pelo status social da marca, eles estão lá por pertencer a um grupo que aquela marca oferece a eles, o pertencimento. Sim, sim, mas aí a questão é que, tipo, esse ideal já não é mais um sentido, porque todo mundo que entrou depois da primeira, segunda aula, já, tipo, sei lá, não sabia muito bem por que esse movimento existia, entrava já fui vestindo a camisa, sabe? Mas era a questão de marca, querer se sentir o grupo. Sim, sim, sim. Não mais pelo ideal do grupo, sabe? Sim, sim. Mas eu, simplesmente por querer pertencer, sabe? Mas olha, eu uso meia da Adidas e não pratico esporte. Sabe, entendeu? É verdade. O símbolo tá ali sempre existindo. Eu aderir a ele ou não, é outro rolê. Inclusive, podemos fazer um programinha sobre signos, semiótica e tudo. Foda pra caralho. Eu apoio demais. E, cara... Acho que um pouco do que o Arthur quis dizer, fazendo um mansplaining pra ele. Então, Arthur, o que você tá dizendo? É que você consegue unir, pessoas, você consegue formar um grupo simples, por simples símbolos. Então, você consegue agrupar pessoas que têm o nome começando com B, por exemplo. Ah, o Bruno, a Bruna, o Bastardo. Lá. O Bosta. É... Olha o Bostão ali, ó. Muito bom. Pai desse cara. Mas enfim. E você consegue agrupar as pessoas pelo símbolo. E isso tem um significado também. Assim, eu não sei dizer especificamente qual que é a relação dessa. Por exemplo, você usou o exemplo da Oakley, né? Você não pode dizer que todas as pessoas que usam o símbolo da Oakley são de periferia. Mas você pode dizer que. Me perdi no meu discurso. Não, mas o caso da Oakley, assim... Cara, é basicamente como a moda funciona. Não, exato. Mas assim, é como se fosse... É o famoso... É a famosa explicação do comercial de margarina, sabe? Você não compra aquilo pela marca, pelo nome que tá escrito ou pelo símbolo. Você compra aquilo pela experiência que aquilo te proporciona. Depende do produto. Depende do produto. Sim. A moda não funciona tão assim. Porque a moda é basicamente... Tipo, você pega a criação de tribos. Sei lá, você tem o emo, você tem não sei o quê... Isso acaba se tornando um jeito que você vai pensar, no jeito que você vai vestir, mas pensando já em pertencer a um grupo. Então, você adota o signo daquele determinado produto já voltado pra você ser visto com aquilo. Sim. Então, por exemplo, você pode falar, eu uso meia da Adidas, uma bermuda da Adidas, não porque eu sou um esportista, mas talvez porque você queira destacar aquele traço de personalidade seu. Sim. Sabe, do seu lado esportista. Ou porque assim. A galera tá usando e você acha da hora. Mas o que essa discussão mostra é que essas duas coisas estão muito imbricadas. Não dá pra excluir o símbolo da ideia de pertencimento ou da ideia de algo acima de nós. Pode. Cara, então foi isso aí. Até esse momento o professor fez toda essa questão de criar uma disciplina e começar a criar uma identidade de grupo. E a gente vê como essa identidade começa a funcionar quando o aluno que... Antes de tudo, era conhecido como o creep da sala, né? O excluído. Tanto no filme alemão, quanto no filme americano. Ele começa a se sentir acolhido no grupo. E também, o grupo também o acolhe. Não porque ele deixou de ser o creep, deixou de ser esquisito. Mas porque ele faz parte da onda. Sim. Porque quem deve ser excluído é quem não faz parte. Então, por isso, ele passa... Mesmo sendo, sei lá, o estranho, ele passa a ser... incluído no grupo. Mas aí a gente pode ver nos dois filmes que esse cara que antes não tinha esse sentimento de acolhida, ele surta, ele é o primeiro a vestir a camisa do Neville Level Hard. Tanto que no filme, quando o professor estabelece que a partir do outro dia é camisa branca, ele pega o resto das camisas dele e queima tudo. Sim. Isso mostra um traço muito louco nesse tipo de regime, que é assim. Você tem lá a figura do Estado, ou do que for, maior do que toda a população e tudo mais. E você não pode ter minorias dentro dessa grande força. Por quê? Porque se você tiver uma minoria e você escutar essa minoria vai gradativamente trazer mudanças ao seu Estado. No caso, ou você agrega essa minoria, ou você chuta ela e concentra toda a sua agressão. Sim. Então, é muito louco isso, porque esse guri zoado, ele começa a fazer parte da onda num nível, assim, pra que ele não chie quando a onda faça alguma coisa, sabe? Sim, sim. Então, isso é muito legal da gente analisar essa questão da barreira, né? Porque a barreira ela não deixou de existir contra o creepy, ou contra o judeu, ou contra os negros. Ela só é movida pra onde for mais interessante pro Estado, for mais interessante pro líder. Sim, sim. Então, hoje, aquela pessoa, ela pode... Sabe assim, hoje o homossexual pode ser excluído pela Igreja Católica, mas amanhã, se isso for interessante pra Igreja, essa barreira pode ser movida um pouco mais pra frente, pra eles começarem a adotar esse tipo de gente. Rapaz, não, pode ou pra outro grupo qualquer. Não só pode, como está sendo. Exatamente, cara. Ou pra outro grupo qualquer, pra não deixar estigmatizado uma coisa. Satanista sempre vai estar lá, cara. E... Cara, uma coisa a gente tem que destacar, porque eu acho que o ápice dessa identidade se revela no dia que eles saem pichando o símbolo da onda em tudo que é lugar. Sim. Eu acho que é o ápice disso tudo. Inclusive porque esse garoto, que era o que tava pilhadaço, ele aceitou pichar, tipo, num lugar que era totalmente proibido, numa construção, e gigantescamente, além disso, ser perigoso, porque ele já não tava ligando nem pra vida dele. É engraçado nesse ponto, porque nesse momento... A galera, tipo, dá meio que uma brincada. Ah, imagina se a gente pichasse lá. Sim, sim. E aí é uma vontade que parte dele, né? Sim, ele porque... não precisava mais ser aceito pra aquele grupo. Será que alguém falou assim, imagina se a gente pega a Polônia? Sempre tem o ideia, o pilha errado no grupo. É o pilha errado. E alguém pegou e falou, tá. E tipo, a gente pode ver também, ó, que tem algumas cenas que são icônicas, quando você vê que valentões que antes, sei lá, oprimir algumas pessoas, estavam lá para defendê-las simplesmente por ele ser da onda, né? A questão dessa briga que houve entre os caras foi porque os caras da onda pichou em cima do símbolo anarquista deles. Aí eles resolveram falar, não, vamos tirar de qualquer, eles estavam andando de boa. E também mostra uma cena importante que, de repente, o moleque já tá armado. Sim, o moleque pilhadaço, ele já tá com arma. Mesmo ele falando depois que é uma arma só, tipo, de brinquedo. Festinho, sei lá, fala que é de festinho. De festim, tipo, todo mundo fica assustado. Tipo, nossa, mano. Ele tira a arma, tipo, galera... Isso não era, sei lá, uma brincadeira? Até os caras que... Até os amigos dele que tava fazendo parte, tava andando com ele, falou, não, mano, calma, né? É assim, não, né? Tipo, logo. E uma coisa que a gente pode ver, tipo, um dos personagens do filme, que a namorada dele foi uma das pessoas que não adotou a roupa branca e saiu, isso superou, ficou acima do namoro, porque eles acabaram dando um tempo, tem uma terminada, ele depois até bate nela. Sim. E... acaba que ele se interessa mais por uma menina que tá na onda, simplesmente por ela ser da onda, do que a própria namorada. Ele foi levado pela onda, né? Mas é o seguinte, no caso dela, dessa menina, ela não quer participar da onda porque, primeiro que ela se posiciona de uma maneira mais crítica ao movimento. Na verdade, cara, o que foi engraçado, que acontece nos dois filmes, é que a menina até começa assim, tipo, se sentindo pertencente à onda, e numa conversa com a mãe, é que ela dá esse estalo que... Para pra pensar, não, pera aí. Por que eu realmente tenho que ir com roupa branca? A mãe chega e fala, você não fica muito bem de roupa branca, né? E ela, então beleza, não fico mesmo. Eu gosto de vestir essa roupa aqui, vou continuar vestindo. E a galera trata isso como, tipo, algo egoísta dela. Tipo, algo pra aumentar... Como se ela quisesse aumentar traição, o ego dela, né? Só pelo fato dela estar escolhendo a roupa que ela achava que ela fica melhor. Não deixa de ser, né? Ela pensou no eu antes de pensar no meu. Não, mas eles levaram no sentido, tipo assim... Ela tá traindo você, não, você tá fazendo isso porque você agora não é assento das atenções, sabe? Sim, sim. O povo leva pra esse lado. E nesse sentido de perceber, tem sempre uma galera que não percebe, porque a gente tá falando nisso e tem um experimento muito semelhante que vai testar comportamentos em cativeiro, que é o experimento de Stanford. Sim, um experimento sensacional. Esse experimento é maravilhoso. Tem um cara chamado Zimbardo, que é amigo do Milgram. Philip Zimbardo, 1971. Zimbardo, isso, ele... vai criar um experimento numa faculdade de psicologia que vai fazer o seguinte, vai pegar 4 pessoas e vai dizer, olha, vocês agora são os prisioneiros. Vai pegar outro grupo de 4 pessoas e vai dizer, olha, agora vocês são os policiais, sabe, quem tem o poder. Ele simula uma prisão mesmo. Ele simula uma prisão. São os presos e os guardas, né? E esses presos estão sendo acusados de latrocínio e tudo mais. Ele entrega pros policiais cacetetes de madeira. E ele diz o seguinte, olha, vocês só não podem usar agressão física, mas a situação tem que estar sempre controlada. Ele queria ver como esses indivíduos se portavam em situações de cárcere em que um grupo vai ter um poder sobre o outro. Cara, em 4 dias virou loucura, assim. É outro experimento que também precisou ser interrompido. Precisou ser interrompido. O poder subiu mesmo? Muito fácil na cabeça das pessoas que estavam lá. E esse experimento, o que mais me fascina nele nem é o estudo, né? E a, assim, as analogias que se fazem com como o poder corrompe o ser humano, mas sim, justamente pelo que interrompeu ele. Uhum. No, uma das alunas que estavam participando do experimento, ela levantou contra ele, que ele também, o professor, né, que estava conduzindo o experimento, estava seduzido pelo aquele poder que ele estava impondo sobre, uhum, sobre um grupo. E ela falou que aquilo era errado, que aquilo estava criando consequências um pouco maiores do que se espera de um experimento social. E quando ele deu o estalo e ele caiu a ficha disso, ele virou o estudo dele não sobre comportamentos de grupo, mas sim pessoas que se destacam como heróis na sociedade. Sim. Pessoas que se levantam contra situações de conflito. É porque no quarto dia já tava uma situação tipo de tortura, galera. Tava, sim, dedo no cu e gritaria, como dizia a galera do psico. Sim. Mas é muito louco pensar nisso, porque hoje em dia esse tipo de experimento não passa no comitê de ética, mas nem com reza brava. Depende, né? Se eu tiver... Não, mas... não depende. Não, depende. Mas cara, é muito legal. Eu vou inclusive, só fazendo um adendo, recomendar pro pessoal procurar a segunda temporada do Mindfield, do Vsauci, que ele aborda esse experimento, o Trolley Doll Experiment também, que é outro famoso, né? O do trem. E vários, sim, outros. Ele faz testes práticos hoje em dia, simulando com supervisão essa e situação, tudo, sim, essa situação, pra ver como que o pessoal vai reagir, e é muito legal. Cara, e trazendo pro filme essa questão da pessoa ter perdido noção, perdido o controle, ter se deixado levar, a gente pode ver a quebra de um personagem que é o professor. Que era o cara, o anarquista, ele se deixa levar totalmente porque ele gostou dessa questão do respeito, da disciplina. A sede do poder. É engraçado que ele gostou de ter a diretora elogiando sua turma. E isso foi tão longe que ele briga com a mulher. Sim, sim. Porque a mulher fala, não, você tá louco. E ele fala, não, você tá com inveja que você nunca conseguiu ter uma turma tão aplicada assim, não sei o quê. Sim, sim. E o professor só começa a cair na real quando ele vê que um aluno tá indo longe demais. E ele também vê a questão da pichação no prédio, né? Sim. Ele começa a se estocar, não, peraí. Tá, na verdade, eu ia falar um pouco também, disso. Isso. Um pouco disso do aluno, tipo, no começo, ele, mesmo com o aluno lá na casa dele falando, sim, né, ele não ligou. Ele não ligou. Ele se ligou um pouco mais quando ele viu o Arthur, né? O Arthur, sim, foi na casa dele desesperado, falando que tinha feito merda, foi quando ele bateu na namorada. Sim. Por ela não pertencer. E também depois que ele viu o jornalzinho lá e falou, caralho. Sim, sim. E é engraçado, cara, que o A Onda não ficava na sala de aula, sabe? Porque não só quem fazia matéria, as crianças também, tipo, alguns meninos, irmãos, começaram a se sentir também pertencentes à onda e, sei lá, barrar pessoas em portas, pedir a senha, uma coisa assim. Mas é porque eles fizeram uma divulgação pesada, porque o moleque criou o site, começou, sim, a divulgar, sim, a onda. Ele era o Gables, todo, né? Todo mundo queria saber, é aquela coisa, né? Tipo, jovem vê uma coisa diferente, vê muita gente aderindo e falou, cara, porra, essa ali, eu tenho que participar também. Porque sempre teve o discurso na sala de aula que esse movimento tinha que ser expandido pra fora. Sim. Sim. E, inclusive, no filme americano e no próprio experimento, tem a... Ele passa a ideia de que já tinha uma pessoa, que um líder que ia trazer esse experimento, sei lá, na política, que a galera podia ficar tranquila, que esse experimento vai ser expandido. Que era pra trazer esse sentimento de esperança mesmo, que, galera, é isso aqui mesmo. Vai, é, tipo, a Alemanha inteira vai ser isso agora, sabe? Sim. Cara, o tanto que é fácil, sei lá, um professor se inspirar nesse filme, se eleger deputado e criar uma... E dar um golpe de estado depois de uns anos. Mas esse filme, A Onda, ele é extremamente simbólico e didático. Sim. Porque... Nem sei o que você vai falar, mas não, é porque... é porque falou ele, certo. Ele falou é didático bonito. Porque ele trabalha com dias. Pra começar, aqui não dá pra fazer isso em dias. Sim, sim, sim, é didático. E a sociedade, ela apresenta um conjunto de mecanismos para que a porra louca não aconteça. Tipo assim, beleza. O mecanismo no caso do americano foi o bom senso do professor, mas se ele deixasse... Não, mas então, beleza. Esses mecanismos não são tão bons, mas pra qualquer decisão, a democracia, por mais zoada que ela seja, você precisa de uma maioria. Arthur, eu vou fazer um experimento com você pra te provar que o fascismo consegue ser instalado hoje em dia. Nesse podcast só se fala quando levantar a mão e falar, senhor João, por favor. Senhor João Host. Mas é porque eu queria comentar outra coisa. Quando o grupo é formado, normalmente o indivíduo que tá dentro desse grupo tem duas crenças, dois tipos de crença. Ele vai acreditar ou que ele pode se mover dentro do grupo, ou seja, ah, eu quero sair desse grupo, e foda-se. Ou outra pessoa pode entrar e foda-se. Ou ele vai acreditar que o grupo todo pode se mover. Então é muito louco essa transformação, tipo, ah, a gente vai crescer, vai aderir o máximo de pessoas que puder, uma crença na mobilidade individual, mas a partir do momento vai ser só social, tipo assim, só o grupo vai se mover, sabe? Então nós vamos buscar melhor condições pro grupo, não é mais pra mim. Foda-se. Sim. Eu. Sim, é, o paralelo que eu gostei de fazer com o nome do filme, e unindo o que você lindamente falou, Arthur, agora... É, que até os meninos comentaram, né, que o professor ele não tinha percebido a loucura que era o grupo, uhum. Mesmo quando o aluno dele foi na casa dele, descobriu onde que morava, passou a noite na porta da casa dele. É, então, se você analisar o indivíduo como indivíduo, esse indivíduo ele não percebe o movimento que a onda está indo. Assim. Então, isso funciona tanto para os membros quanto para o líder. Então, o líder, por mais que ele planejou a direção que essa onda iria, ele não sabe com exatidão qual é o presente estado da onda, sabe? O líder poderia ser influenciado pela massa, então? Com certeza. Mas isso também entra no... Nossa, esse filme é muito bonito, gente. Ele aborda muita coisa. É o próprio viés confirmatório, né? Porque, assim, ele tá vendo os lados positivos disso. Então, o professor, ele tá vendo que os alunos estão saindo melhores, ele tá vendo que os alunos estão unidos, mas ele não tá vendo o outro lado, sabe? Porque não dá pra você ver o outro lado, Sim. Nunca dá pra você ter uma visão totalitária sobre alguma coisa. E por isso que é importante todo mundo ter voz, porque... Putz, lindamente. Mas é exatamente isso, porque quem tá no poder, ou você, eu só tenho a visão sobre o que eu quero ver ali. Sim, sim. Então, se você começa a tirar a voz do povo, se você tem esse grupo de alunos e você tirar a voz deles falarem com o professor... Cara, o negócio ia escalar num nível, assim, absurdo. Então, cara, esse filme é muito bom. Mano, então, fazendo um adentro muito grande dentro do filme agora, de acordo com o que você falou, Dentro do filme. Fora dentrinho. Falando sobre a menina lá, o namorado do Arthur, se eu não me engano o nome dele é esse. Tipo, ela... Não o que tá aqui falando. Não, cara. Eita, rapaz. É Arthur, foda-se, galera. Loirinho lá, o Wolfgang, então. Wolfgang. Sim, Wolfgang. Enfim, ele... Ela vai atrás do e-mail dos alunos pra tentar, tipo, mandar uma mensagem pra eles, pra poder falar sobre eles, como esse movimento da onda tá meio que atrapalhando a mente deles. Sim, só sim. Que o cara que tem o e-mail dos alunos não quer dar o e-mail dos alunos pra ela porque tem uma festa da onda e ele não queria que o movimento acabasse por causa das festas. Tipo, o cara vê tanto ponto positivo ali que ele já exclui o negócio de ajudar ela porque ele já não quer mais a ajuda dela, ele não quer a opinião dela ali mais. Tipo, acabou. É o que eu falei do viés confirmatório. E também acontece outra coisa engraçada nessa hora. Tem aquela outra mina também que era contra o movimento no começo, vocês lembram? Porque ela para de frequentar a primeira. A que desde o começo retrucava o professor. É, a que desde o começo retrucava o professor. Ela também fazia parte meio que do jornal lá da escola. E tem uma hora, tipo, que a menina pega e fala, não, a gente vai escrever sobre a onda e falar por que a onda é um movimento ruim. Só que a menina sugere pra ela adulterar as coisas sobre a onda, pra ela falar, tipo, coisa falsa que não, que a onda não fez. Pra ir contra o movimento, tipo, apesar contra. Eu também acho um pouco de errado. Tipo, é meio que a mídia trabalhando ali em cima também. Tanto que a mídia é importante nesse rolê. Tava tentando manipular. De propaganda nazista foi fundamental pra estabelecer. Pois é, tipo, mesmo sendo um movimento ruim, a pessoa ainda precisa fazer alguma coisa também ruim pra tentar parar o movimento. Sim. E eles também tiram a voz dela, porque ela pega e deixa, tipo, os folhetos nas salas, na porta de cada sala. E parece que o filme dá a impressão que tem alguém seguindo ela nesse momento. E no outro dia... Já não tem mais nenhum folheto, tipo, eles recolheram todos e fala, tipo, cara, não, dá uma silenciada na sua namorada lá. Sim. Aí nessa hora que ele até bate nela, né, inclusive, fala, não, não faz ela atrapalhar o movimento, não. Então é o seguinte, depois que o professor percebe que a onda tá indo pro lugar errado, tá perdendo controle, ele promete pro aluno, pro Arthur, que ele ia tomar um jeito, pro Arthur e pro namorado dele, que depois eles já tinham... Depois, que isso acontece depois do jogo, né, que o jogo também é um elemento de fortificar esse grupo. Sim. Que aí depois do jogo, depois que o Arthur envolve numa briga lá, ele também cai na real um pouco que ele tava fazendo bosta, que não precisava de tudo aquilo, e que ele inclusive tava perdendo a namorada dele. E depois disso, eles dois vão lá na casa do professor, pedem, por favor, professor, você tá vendo aí o que tá acontecendo? Aí eu falo assim, não, relaxa, eu vou resolver isso tudo, pode ir pra aula amanhã. Aí o professor pega e manda uma mensagem falando que depois da aula, todo mundo da onda tem que se reunir no auditório tal hora, apenas membros da onda e não sei o quê. Aí beleza, rola o dia, rola a aula e todo mundo cola nesse auditório pra onde vai ter, sei lá, essa palestra, todo mundo senta lá pra assistir. E o professor já começa, tipo, ainda no pique, né? Totalmente Führer. Führer. E é lógico, e já, tipo, pede pra trancar as portas e tal. E começa a falar, não, que esse movimento, o movimento tem que ir pra Alemanha inteira, esse movimento tem que crescer, porque ele já começa a puxar, tipo, uma coisa que é engraçada, engraçada de falar, de como que esses tipos de movimentos se apropriam das dificuldades, das mazelas que uma sociedade está sofrendo. Nossa, bonito. Porque ele fala de, ah, não sei o que, inflação, não sei o que, desemprego. Sim. Preço combustível. Preço combustível. É isso aí, galera. Ele começa a puxar esses elementos pra inflamar cada vez mais o grupo. Que a ideia dele era inflamar. De novo, a questão da frustração que vai gerar agressão. Sim. Aí quando ele tá lá no pique, inflamando, o aluno, o Arthur, que foi na casa dele, ele tinha prometido que ia resolver esse problema, levando e fala, não, cara, o que você tá fazendo? Você não prometeu pra mim que ia resolver esse problema? Aí ele simplesmente fala, não, temos um traidor aqui entre nós, tal, tal, vai, traz ele aqui na frente. E nessa hora você pensa, fudeu. Esse caralho, né? O poder subiu completamente na cabeça dele. Aí ele faz um Pôncio Pilatos lá, né? E fala assim, galera, o que a gente faz com esse traidor aqui? Aí a galera fica meio em dúvida e tal. Sabe. Ele fala, não, então vocês acham que... Ele fala, né? Você acha que a gente deve matar ou agredir, uma coisa assim. Aí, tipo, quando a galera... Ele fala uma coisa tão absurda assim... A galera começa a ficar, tipo, não, velho, por que tão longe, né? Aí quando o professor começa a falar, tipo, galera, vocês foram pro lado que a gente falou no começo que é um fascismo. Isso aqui foi um fascismo, gente. Aí ele... Eu só acho engraçado que agora, aos 45 segundos do tempo, depois tudo isso fala... Né? Então, galera, vocês lembram? É. Faça isso agora. Mas ele então. Também assume um pouco do erro. Ele fala, não... Sim, ele, sim, ele assume do erro. Merda, ele faz uma meio culpa bosta, né? Mas tipo, que mais judeu é errado, galera. Aí, tipo, simplesmente ele fala, não, galera, não terminou aqui, a onda não é, não vai continuar, a galera fica decepcionada, frustração. Aí ele fala, praticamente todo mundo aceita, todo mundo, lógico, fica relutante, ah, como assim, a onda, sei o quê. A onda agora é minha vida. A onda era minha vida, sim, blá, blá, blá, mas eles entenderam que eles foram pro caminho errado, exceto o Creepy, o excluído, que isso, como isso tinha ido pra um outro caminho, isso tinha se tornado realmente a vida dele, ele se levanta e fala, não, a onda não acabou, a onda não pode acabar, a onda é minha vida e não sei o quê. Sim. E saca a famosa arma, que antes é de festim. Da mão dele. E na hora que ele saca a arma, todo mundo entra na loucura, né? Um outro cara que fala assim, não, relaxa, essa arma é de festim, ele não vai fazer nada. Ele vira e fala assim, ah, a minha arma é de festim, e aí dá um tiro no moleque. Mete um puta balão no peito do cara. Balaço. Já, tipo, pra deixar todo mundo... Quê? Detalhe, toda vez que o João chama ele de creep, na minha cabeça sobe Radiohead. E eu imaginei essa cena agora com o som. When here before... Quando acabar isso aqui, assistam o rádio... Música Como de que... palmolão. Exatamente. Parte final. E depois que ele atira no moleque, todo mundo fica tipo, mano, você foi longe demais. É. Sim. Ele entra naquele momento que... O que eu tô fazendo? Pô, o que eu tô fazendo? Realmente, isso aqui foi minha vida, o que eu vou fazer a partir de agora? Pega a arma, põe na boca e... Se mata. Espalha miolos por toda a parte. Foi sim. Fazendo analogia aí a outro grande fascista que se matou, não? Talvez, quem sabe? Esse final de filme é bem pesado, e cara. É pesadinho. E aí no final o cara, ele é levado pela polícia, ele é preso, não dizem qual que é o fim dele, mas... Fica, dá a entender que ele se fudeu. Que ele se fudeu muito. Cara, esse final é um pouquinho diferente do que rola no livro, que rola no filme americano. Que no filme americano não tem essa tragédia, loucura aí que rola. Simplesmente o professor, ele fala que vai ter um anúncio do líder que vai levar a onda, né? Vai levar a onda pro país inteiro. E quando todo mundo no auditório, ele passa, coloca o projetor e não aparece nada no projetor. E fica todo mundo... Ué. Tá, cadê o nosso líder? Isso é mentira. Começa todo mundo se revoltar com o professor. E no filme americano, não, acho que não rola nos outros, o outro, ele, depois de um tempo, passa a imagem de Hitler. Passa uns videozinhos de Hitler. Eita, rapaz. Aí a galera fica tipo... Mas o que é isso? Aí o professor faz aquele paralelo com a aula dele. Acho que esse professor tava um pouquinho mais sabendo o que tava acontecendo que o outro. E ele fala, tipo, galera, lembra quando vocês me perguntaram por que que a população alemã não fez nada, como é que eles não viram que isso tudo estava acontecendo. Vocês acabaram de passar por isso tudo e ninguém percebeu. Sensação de poder seduz sempre, né, filho? Nossa, o cara tá envolvido até o pescoço. Então, galera, a culpa é de vocês, seus putos. Filho da puta é ele, né, mano? Pra caralho. Não, tipo, agora que eu acabei minha aula aqui, vocês viram que deu merda, a culpa é de vocês. É, você mas o filme americano, tipo, até por ser um filme mais antigo, as coisas terminaram mais suaves. Mais suaves, sim. É. Você cria todo um movimento e fala, não, galera, pode... Acaba com esse estilo de vida, tipo, aí. Terminou a aula aqui, galera. Isso que foi o trabalho. Acho que vocês aprenderam, né? Beijo. Tem um pequeno estudo que Janis fez em 1957, que ele basicamente resume em três passos. Claro que um resumo é uma simplificação, né? Então existem mais coisas entre esses três passos, mas nesse estudo fala como causar uma mudança de atitude em um sujeito ou em uma massa, e consequentemente em massas, né? Então, sim. Lembrando que a atitude na psicologia social, na verdade, não é o que você faz simplesmente. Não é o que você... Ah, eu levantei da minha cadeira, é uma atitude. Na verdade, a atitude é um construto que engloba três naturezas. A sua natureza emotiva, a sua natureza cognitiva e a sua natureza comportamental. O que a gente vê é pura e simplesmente a expressão comportamental de uma atitude. Mas a gente não pode esquecer que ela está imbuída desses outros dois fatores, né? Sim. E a gente consegue perceber essa mudança nesses três fatores no filme também, né? Então, cognitivamente, aquelas pessoas estavam desempenhando papéis que favoreciam a proliferação do grupo, né? A permanência do grupo, sim. Então, o primeiro elemento, né, que esse autor cita, né, é o comunicador. Esse comunicador, ele tem que se posicionar de uma maneira que ele seja visto como uma pessoa inteligente e crível, né? Uma pessoa que, entre aspas, saiba o que ele está falando, né? Que ele pensou no que ele está falando, e uma pessoa que ele pode ser, que ele passe confiança, né? Passe confiança no seu discurso. Então, se o comunicador tiver isso, é uma probabilidade de as pessoas conseguirem mudarem a atitude, né, a favor desse comunicador, do que esse comunicador está pensando. E o que ele está passando é a mensagem, que é o próximo tópico. Então, a mensagem, ela é mais efetiva quando o comunicador, ele passa essa mensagem como uma afirmação e não como um questionamento. Então, se você passa a mensagem como o professor mesmo disse, né? Então ele passava as regras, passava como forma de afirmação, né? Ele não passava com no sentido dos alunos questionarem as atitudes e tudo mais. É, tipo, ele não deu aquele espaço pra pessoa pensar no que tá rolando. Tipo, é aquilo ali e pronto, não tem outra opção. Você não pode ter a outra opção, tá ligado? Sim. E causa um pouco de temor também, né? Então, a pessoa fica com medo de questionar quando você passa, sim, com a afirmação, né? Porque todo mundo que tenta ter essa individualidade, o grupo já rechaça falando, você quer aparecer. Isso. Sim. E o último elemento é a audiência, né? Então, como foi o caso do nosso creepy, né? Aquele maluquinho doidinho na cabeça. Então, quando a audiência, os indivíduos, eles têm um grau de neurose, um grau de autoestima baixo, né, um problema de autoestima, essa mensagem vai ser muito mais efetiva nesse cara, sabe? Vai causar uma mudança de atitude muito maior nesse cara do que nos outros grupos, nos outros elementos, sabe? Sim. Na verdade, nesse sentido, é uma análise bem voltada pro discurso, né? Sim. Como o discurso provoca mudanças. Mas eu queria só fazer uma amarra com tudo que a gente já falou até agora, que tem uma teoria da psicologia social que é muito criticada, mas ela explica muito bem tudo isso, que é a teoria do Ash, que a gente chama de sonambulismo social, que é mais ou menos o seguinte: o indivíduo na sociedade, ele funciona pura e simplesmente por imitação, e essa imitação é reforçada, é recompensada. Então a gente, dentro da teoria do Ash, que ele mesmo criticou depois de um tempo, do sonambulismo social, você só faz o que você faz porque outra pessoa tá fazendo, você vai comparar e imitar. Entende? Então, tipo, é muito foda, porque na onda é isso. O indivíduo compara o que tá do lado dele e imita. Sim, sim. E, cara, eu acho que a gente pode fechar aqui um pouquinho com quais lições, né, esse filme pode trazer pra gente. E alguns exemplos de como isso acontece, e provavelmente você já pode ter passado por algo parecido. Sim. Porque não necessariamente esse tipo de coisa de grupo ou tal precisam tomar catástrofes e acontecer, sim, sei lá, mudar um país inteiro. Não necessariamente vai ser um grupo gigantesco. Né? E é engraçado, cara, como não necessariamente precisa de um líder, porque a gente pode analisar por que torcidas de futebol brigam. Poxa, aí é... Pois é. Muito bom, porque é imitação, é esse rolê, você vê um cara ficando puto, você fica puto errado, com ele. Né? É comparação social, porque o indivíduo, sim, do meu mesmo grupo tá emitindo um comportamento que eu não tô emitindo, fala, pô, vou fazer a mesma coisa, vou bater. Coisa tá errado. Pô, o cara tá saindo do soco eu não. É, e é essa a ideia, você tá se formando, você acha um inimigo. Sim. E você faz parte de um grupo, esse sentimento de pertencimento, né? Desce o pau. E sei lá, cara, isso é uma coisa que acontece muito fácil, velho. É. E acontece, sei lá. Você tá no estudante numa escola, uma sala com a outra. É, que nem a 3x1. A 3x1, cara. Quem estudava aqui, você cria facilmente rivalidades, velho. Sim. Sim. Que, sei lá, é uma rivalidade que não vale porra nenhuma, que não vale nem dinheiro, né? Que pelo menos no futebol algumas vezes vale dinheiro. Mas sai na briga muito fácil, sei lá, vai rolar um interclasse, vai rolar qualquer coisa, e você vê amigos saindo na briga por uma coisa tão fútil. Foi o que eu comentei no começo do programa. Todo grupo é, por definição, idiota. Sim. Você tem 6 pessoas juntas, você não tem a soma de 6 cabeças, você tem um sexto de cabeça ali. Tipo, coleguinha, você saiu alguma vez na vida, saiu de grupo e fez merda? E se sentiu como. E agiu como um retardado? É isso. É isso, basicamente é isso. E, cara, a gente tem que traçar aqui porque... Falar aqui porque a individualidade é uma coisa muito importante. Pra caralho. Não no sentido do tipo assim, você tem que cagar pras outras pessoas, mas no sentido que você é você, cara. É, você é responsável pelo que você constrói em si mesmo, né? Então... Tá vendo, príncipe? Só pra zoar. Porra. Tô eternamente responsável por quem cativa. Ah, minha bola esquerda. Vai se foder. Não, mas esse rolê, tipo assim, cara. Você tem a sua particularidade. E, cara, você tem que sempre... Tô parecendo o Dinheiro Preto aqui, né? Você tem sempre que entender que é importante. A subjetividade de cada um é importante. Cara, é importante você ser você. E não você ser a imitação de outra pessoa. Tipo, sei lá. Tentar ser igual àquela outra pessoa que tá dentro do seu próprio grupo. Porque, tipo, a pessoa tem que ser a pessoa e você tem que ser você. Tipo, vocês podem estar no mesmo grupo, mas cada um tem que ser cada um. Peraí, passa o baseado aí pra gente entender melhor como é que funciona essa história aí. Sim, só depois do programa. Mas é isso, cara. Acho que todo mundo já esteve em grupos ou já vai estar em grupos. E esse entendimento é importante. E a gente pode analisar também macro... política e, sei lá, polarização e todas essas merda que tá rolando no país. Sim. Mas, cara, a gente não vai se alongar muito nisso, talvez a gente pode debater esse outro programa. Rapaz, eu acho que a gente podia fazer um programa 2 dias. O que você acha? Debatendo isso sobre indivíduo, sociedade. Sociedade, pô, isso é foda pra bom, hein? Olha só, da hora. A gente traz outras obras. Representatividade. Pode ser também. Poxa, acho que dá muito pano pra manga isso. É, cara. Mano, eu acho que fica aí, deu uma reflexão bacana, se quem não viu o filme e assistiu, pode assistir e entender como pessoas funcionam, como grupos funcionam. Sim. Leiam, se a gente citou algum autor aqui, alguma obra, vão atrás, se você se interessou. E se também quiser tirar alguma dúvida, pode perguntar. A gente tem um menino da psico aqui, que pode indicar alguns livrinhos. Garoto. Tem que acabar com a psico. Só pode indicar livrinhos. Se você quiser comentar sobre, tipo, sobre o que o filme foi de experiência pra você, se tiver algum ideal sobre o que a gente não falou aqui com você, se você concorda ou discorda, pode mandar e-mail também. A gente tá aí, a gente responde também. Sim. Por favor, manda mensagem, eu te imploro. Por favor, mande pra gente. A gente tá aqui pra escutar, pra debater com vocês, pra conversar com vocês também. Porque a nossa ideia, cara, é formar um grupo de ouvintes e dominar o mundo. E é isso aí, galera. Por favor, esse foi mais um episódio. E eu acho que pra acabar aqui, a gente tem que terminar com a famosa música. Eita, não sei. Qual música? Olha a onda, olha a onda. Olha a onda, olha a onda. Olha a onda, olha a onda. Olha a onda, olha a onda. Vou te pegar. Essa é a galera aí, ó. Alguém sabe o resto? Eu não sei. Nossa, uma referência de onda. Wave. Oh, e sim. Clássico da nossa música. É isso aí, galera. Terminou. Tchau, tchau. Bye, bye. Lembre-se, você é importante. E tome água. Lave o pinto. Hidrate-se.